Podemos continuar? Glória a Deus. Na última reunião, começamos a falar sobre o terceiro, continuamos falando sobre o terceiro princípio do andar no Espírito. O primeiro princípio qual que é? Andar no Espírito implica em andar em? O segundo princípio, andar no Espírito implica em andar pela? E o terceiro princípio, andar no Espírito é andar também no sobrenatural de Deus. E nós vimos na última reunião alguns princípios pelos quais o Espírito do Senhor nos guia. Tudo isso é no nosso espírito. O primeiro é através do impulso do Espírito. O segundo, através do testificar do Espírito. E o terceiro, através da paz do Espírito. A quarta maneira como o Senhor nos guia, através da consciência do Espírito. O que é a consciência? Eu falei para os irmãos, o nosso espírito humano tem três funções básicas. Intuição, consciência e comunhão. A intuição é um saber espiritual. Que não veio através dos sentidos naturais ou influência exterior. A consciência é um saber o certo e o errado, também sem essa influência exterior. Então, antes de fazermos qualquer coisa, não devemos consultar a nossa mente, mas a nossa consciência. A sensação da consciência é uma sensação de mal-estar, quase uma náusea. Essa náusea é aqui no meio, você sente uma coisa horrível aqui. Isso é a sua consciência funcionando. É um mal-estar que não é físico, mas a sensação é parecida com isso. Não é exatamente assim, mas é parecido. Isso significa que de alguma maneira a vida de Deus ficou presa ali, fechada, trancada. Não devemos fazer nada que constranja a vida de Deus dentro de nós. Ainda que analisando a situação pela sua mente, você não vê nada de errado, você não vê nada de equivocado. Se a sua consciência reprovou, não pondere, não discuta, não tente analisar, apenas obedeça. Porque quem pondera é a nossa mente, a nossa consciência apenas decide. Decide. É ou não é? Sim ou não? Vermelho ou verde? Siga ou pare? A consciência só funciona assim. Ela não faz ponderações, ela não analisa. Existem muitas coisas que, mesmo que não sejam pecaminosas, não são aprovadas por Deus na nossa consciência. Não estamos entre aqueles que andam baseado meramente no certo e no errado, no bem e no mal, segundo o critério moral da mente. Nós andamos pela decisão da nossa consciência. Ser cristão não é ser guiado por um código de conduta, querido. Um código de leis. Ser cristão é ser guiado pelo Espírito de Deus. O meu alvo não é apenas ser um homem bom. O meu alvo é ser um homem cheio de Deus. Digo, meu alvo não é apenas ser um homem bom. Digo, meu alvo é ser cheio de Deus. Coloque isso na sua apostila. Isso é chave. É o propósito de Deus. Vamos avançar. Sexta, eu parei, era quarta ou quinta? Quarta, né? Quinta maneira como o Senhor nos guia, através da sua palavra escrita. O que acontece, irmãos? Você há de convir comigo que essa voz interior, esse testificar, esse impulso do Espírito, é algo bem subjetivo, é ou não é? É algo bem sutil. E nós podemos nos equivocar muitas vezes, seguindo a direção exclusivamente por esse meio. Nós precisamos também, você sabe, nós às vezes somos influenciados também por muitos desejos e motivações que nos são inconscientes, nós não percebemos, mas elas estão ali. Precisamos ter cuidado. Portanto, nós precisamos de ter um outro critério de julgamento mais objetivo, que não muda. E esse critério é a Bíblia, a palavra de Deus. Você precisa, em cada situação de decisão, abordar a palavra de Deus com honestidade. Isso significa o quê? Muitas vezes você pode levar a Bíblia a falar o que ela não está falando. Isso nós chamamos de torcer a palavra. É pegar um texto da Bíblia e fazer ele dizer o que ele não está dizendo. Mas se você tem um coração honesto com Deus, você é simples com o Senhor, você vai pegar a palavra com simplicidade, tal qual ela está dizendo. E a palavra de Deus não falha. E lembra disso, o Espírito Santo nunca vai mandar você fazer algo diferente daquilo que está escrito. O Espírito e a palavra são um. O Espírito nunca vai mandar você fazer algo que contradiz uma direção clara que está escrita na palavra de Deus. Nunca. Nunca. Portanto, se teve uma direção do Espírito que não se harmoniza com a palavra escrita, então pare. não é de Deus, não é do Senhor, não procede do Senhor. Com certeza é algo meramente da nossa mente. Sexta maneira como o Senhor pode nos guiar, através de aconselhamento maduro. Provérbios 11:4 diz que na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15:22 diz que onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. E Colossenses 3:15 diz que a paz de Deus, para o qual foste chamados em um corpo. Isso significa que a paz de Deus, ela não deve estar apenas no seu espírito, mas a paz também tem que estar no espírito dos irmãos ao meu derredor. Portanto, o testificar da paz não é só em você não. Quando a paz de Deus vem na sua vida, ela vem também na vida daqueles que estão ligados a você em Cristo. Por isso é muito sério você fazer algo contrariando a sua liderança. Você sentiu paz, a sua liderança fala, irmão, nós não estamos sentindo paz para você fazer isso. Mas você fala, não, o que interessa é o que Deus falou comigo. Isso é ignorar que você está num corpo. Você está ligado, vinculado. Ora, se você sentir paz, Deus vai colocar paz também nos seus líderes. Você sentiu testificar, Ele vai testificar também nos seus líderes, seus pastores. Se eles não têm o mesmo testificar, querido, sinal vermelho, dá uma parada, dá uma avaliada. Quantos de nós somos tão arrogantes que achamos que Deus fala só conosco e não testifica no coração de mais ninguém? Oh, grande proteção há quando você segue os conselhos daquele que está andando com o Senhor há mais tempo que você. Você tem que aprender a ouvir conselhos de gente que já teve várias experiências de ter que ouvir de Deus. E por causa desse tempo que ele teve que ouvir de Deus, ele foi ganhando vivência, experiência, maturidade, e hoje ele discerne melhor as circunstâncias. Nada substitui o tempo, amado. Você está aprendendo em Deus, mas se você é novo, não adianta. Você vai ter que esperar um certo tempo. Deus trata com você no tempo. Não tem como ser diferente. Mas muitos de nós ignoramos o conselho. Muitos de nós ignoramos o discipulador, ignoramos o nosso líder, ignoramos o pastor, ignoramos a igreja, ignoramos o corpo de Cristo. Achamos tão arrogantes que achamos que Deus fala só conosco e que a nossa vida diz respeito só a nós e mais ninguém. Quantos casamentos foram feitos de maneira indevida, no tempo errado, da maneira imprópria, tudo porque não quiseram ouvir o conselho. Ah, estamos sentindo paz, é o que interessa. Não é só você que tem que sentir paz, não. Tem que ter mais irmãos perto de você sentindo paz. Por que a paz veio só em você, não vem mais ninguém? Será que é a paz de Deus mesmo? Ou será que é a paz da sua obsessão em querer fazer algo? Entende? Tem que haver paz em mais gente. O Espírito Santo fala com mais pessoas a seu respeito. Essa é a proteção do corpo, é proteção para cada um de nós. Quase compreendem o que eu estou dizendo. Sétimo, as circunstâncias e a providência de Deus. Quando Deus diz para você fazer alguma coisa, você pode ter certeza que Ele vai abrir as portas para você fazer. Se você diz que Deus falou com você e as portas não se abriram, cuidado. Agora lembra, eu coloquei esse sinal aqui como sendo o sétimo. Tem seis anteriores. Por que eu fiz isso? Porque não importa, às vezes as portas abrem, mas se não teve o testificar, se não teve a paz de Deus, não faça. Apenas porta abrir não é critério. Entendeu? Mas, se você sentiu paz, teve o testificar, a convicção de Deus, a paz de Deus veio também nos seus líderes, agora você precisa saber se as portas estão abrindo. Entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Portanto, esse é um critério que você vai usar depois dos outros. E a pergunta é essa: as portas estão se abrindo para o que você quer fazer? Tem havido providência de Deus? Deus tem suprido? Deus tem confirmado dessa maneira? É natural que haja lutas, adversidades, resistências, mas também você tem que poder testemunhar: Deus tem aberto as portas. Eu me lembro, há 10 anos atrás, resolvi passar um ano na Inglaterra. E eu orei ao Senhor, senti paz de Deus. E eu falei para o Senhor todos esses critérios aqui. Tinha um testificar, tinha paz. Eu orei para ter paz com os meus líderes, eles concordaram, até concordaram em financiar durante um ano a minha estadia lá. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, mas eu preciso que o Senhor confirme abrindo portas. Mas foi incrível. Num dia eu liguei, consegui ganhar uma bolsa para estudar lá, nem ia pagar, através de um pastor conhecido. Eu me lembro que eu precisava da passagem, eu tinha um lote, meu alvo era vender o lote e pagar a passagem. Foi incrível. Quando apareceu a bolsa, eu anunciei o lote, uma semana depois, foi vendido, comprei a passagem. Eu me lembro que eu ia estudar no interior, e o irmão que ia me ajudar morava em Londres, a uns 200 quilômetros da cidade que eu ia ficar. E eu não falava nada de inglês. Eu pensei comigo, como é que eu vou chegar agora lá na Inglaterra, e eu vou chegar nessa cidade sozinho, como é que vai ser? E quando eu cheguei em Londres, esse irmão foi me pegar no aeroporto, a primeira coisa que ele me disse, ele falou, eita, Deus gosta de você mesmo, hein? Apareceu um problema, eu vou ter que ir justamente na cidade para onde você vai. Eu falei, aproveita e me leva. E ele falou, é claro, vou ter que te levar mesmo. E acabou que eu fui com ele de carro, ele me deixou na porta, no lugar onde eu ia ficar. Coisas impressionantes. Não falava nada de inglês. Tinha que alugar uma casa para poder morar com a minha família, que eu fui primeiro. Deus me mandou, eu comecei a orar, o Senhor me conduziu para o mobiliário certo, o lugar certo. Eu aluguei a casa sem falar nada de inglês. Fico pensando, nós estamos tentando alugar casas agora nas cidades para abrir as igrejas. Tão difícil, tem que ter a lista, tem que ter tanta coisa. Eu cheguei lá, nem falava o idioma e aluguei a casa. Fico pensando, como Deus foi confirmando aquilo? Isso me deu uma completa tranquilidade de saber, eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou aqui por um propósito divino, porque as circunstâncias estão confirmando. Então lembra, as circunstâncias vão apenas confirmar. No Salmo 37, 23, Davi diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de quem está andando no centro da vontade de Deus é confirmado pelo Senhor. Isso significa duas coisas. Primeiro, se você não tem clareza absoluta, também não fique parado. Pastor, eu não tenho clareza absoluta da direção que eu tenho que tomar. Eu sinto desejo de ir por aqui, mas não tenho certeza completa. Tudo bem, não pare. Ore, coloque diante de Deus e comece a caminhar. Quando você começar a caminhar, você pode ter certeza. Se o seu desejo é fazer a vontade de Deus e não fugir para Tarsis, como foi com Jonas, você pode ter certeza que o Senhor vai guiar os seus passos. Mesmo que você, às vezes, não tenha aquela clareza completa da direção que vai tomar. Essa é a promessa de Deus. O certo é, não fique parado, não seja passivo. Exercita a sua fé, mesmo quando você não tem clareza absoluta na direção que você deve seguir. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Oitavo critério, ou princípio para nós distinguirmos a direção de Deus. Confirmação profética. Deus fala através de profecia, irmãos? Sim ou não? Sim. Isso é algo sobrenatural. E a orientação de Paulo é, não desprezeis profecias. Mas sobre profecia, você precisa ter alguns cuidados ou critérios para você segui-la. Eventualmente, Deus vai usar profetas para falar com você. Primeira coisa, não procure profeta. Profetas é que procuram você. Entendeu o que eu estou dizendo? Diga ao seu vizinho, fala, irmão, não procura profeta, irmão. Diga, Deus sabe seu endereço, CPF, identidade. Se ele quiser, ele vai lá na sua casa. Vai ou não vai, irmão? Vai. Deus sabe tudo a seu respeito. Se for necessário, ele manda o profeta lá. Então, profeta você não vai atrás. Profeta que vem atrás de você. Vivemos uma época onde tem muitos irmãozinhos indo atrás de profeta. Mas isso aí é uma extensão do pensamento mundano. Ele não vai mais na cartomante, vai no profeta. Ele não vai mais na adivinha, vai na profeta. Profetiza. Cuidado. Não vá atrás de profecia. Segunda coisa. Profecias não devem iniciar coisa alguma. Profecia apenas confirma. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus mandou um profeta falar com Júlio. Júlio, você vai ser pastor e vai ser missionário na China. Aí o Júlio fala, que coisa, nunca pensei em ser pastor. E ainda vou ser missionário na China? Nossa, que coisa. Espera aí, Júlio, você nunca pensou em ser pastor? Então esquece isso, querido. Não é de Deus. Esquece isso. E se for de Deus, Primeiro ele tem que falar com você e não com o profeta. Que história é essa? Nunca falou com você isso? Nunca te despertou nenhum desejo? E agora ela vem falar com você? Entendeu o que eu estou dizendo? O que, que é de Deus? É o seguinte, o Júlio está na casa dele orando, Deus, eu quero ser pastor, Senhor, confirma comigo, eu te sinto no meu coração, oh Deus, faz de mim, homem do Senhor, eu quero te servir, tempo integral. Aí a profeta vem e fala, oh, Júlio, quero dizer para você que Deus tem ouvido sua oração. E ele falou, você vai ser pastor. Entendeu? Aí o Júlio se alegra. Por que, que ele se alegra? Porque o profeta não começou nada, o profeta veio apenas confirmar. Profecias confirmam, não começam coisas. Lembra disso? Profecias confirmam. O Wendel nem pensava em namorar com a Joaninha. Mas o profeta vem e fala, Wendel, eu vi você com aliança junto com a Joaninha, hein? Aí o Wendel fala, bom, se Deus falou, então vou ter que casar, né? Você conhece gente que casou por causa de profecia? Um peteco. Um terror. Um terror. Por quê? Porque iniciou coisas. Esse é o grande equívoco. Iniciou coisas. Profecias confirmam. Já recebi muitas profecias. A maioria delas veio apenas a confirmar. Porque Deus quer colocar mais fé no seu coração. Deus quer te trazer mais conforto por causa das adversidades que podem vir. Terceira coisa. Declarações proféticas não são infalíveis. Não é porque o profeta falou que aquilo agora é inerrante, perfeito. Ah não, o profeta falou. Esse é um equívoco. Quando o profeta está falando, quem é que está falando? É Deus ou é o profeta? Profeta. É o profeta. Eu estou aqui pregando. Quem está falando? Sou eu ou é Deus? Sou eu. E o que eu estou falando tem que ser avaliado, se está de acordo com a Bíblia. Deus pode usar o que eu estou falando para falar com você. Mas eu não posso me desculpar dizendo, não, eu não falei lá não, quem falou lá foi Deus, vai falar com ele. Posso fazer isso, irmãos? Eu sou responsável pelo que eu falo aqui. E vou prestar conta diante de Deus. Vou ou não vou? Assim é o profeta. Qual a diferença? É que o profeta, ele usa toda aquela pompa, né? Assim diz o Senhor. Eis que falo contigo. Não é assim? Eis que te digo, eis que te digo. Então, como ele usa essa postura? Há uns anos atrás, uma irmãzinha, garota, 10 anos de idade, 8 anos por aí, Deus começou a usá-la em profecia numa célula. E sabe o que acontecia na célula? Primeiro ficou cheia. Mas na hora que começava o louvor, que a irmãzinha ficava cheia do Espírito, eles pegavam uma cadeira alta, colocavam ela em cima, e todo mundo ajoelhava na frente e dizia, fala Senhor. Nossa igreja acontece de tudo, irmão. Só até eu ficar sabendo. Só até chegar ao meu conhecimento. E aí a molequinha lá, como é que você acha que ela sentia? Na glória. Todo mundo ajoelhado na frente dela, aí o negócio ficava bom mesmo. Entende? É por que eles faziam isso? Porque eles achavam que era algum tipo de possessão divina. Que o Espírito Santo possuía ela e falava através da boca dela. Não era a menina que estava falando, não. Era Deus diretamente falando na boca dela. Isso acontece com demônio, filho. Demônio fala na boca dos outros. Deus não. Deus usa a sua boca, mas a boca é sua e as palavras são suas também. E tem que ser julgadas, avaliadas. Portanto, você não deve ter essa reverência toda com a profecia. Oh, o profeta falou, silêncio, reverência. Não, calma, vamos ouvir. Mas você deve ouvir como sendo a palavra do profeta, que tem que ser avaliada e julgada. Julgar está de acordo com a Bíblia, está de acordo com a palavra de Deus. Se os demais irmãos que estão ali sentiram testificar também de Deus, sentiram paz de Deus. Amém, meus irmãos? Cuidado com direções proféticas. Lembra, profecia confirma, não traz direção nova. Profecia vem para Deus falar de novo com você o que você já ouviu. Deus sempre começa falando com você. É com você, não com outros. Vivemos um tempo precioso na história da igreja, onde nós temos muitas ênfases. Tem muitas igrejas que têm ênfases na profecia. E a Bíblia fala para não desprezar a profecia. E não devemos mesmo. Mas a principal é, não procure profeta. Minha irmã, filha dela uma vez, mais velha, já tem uns bons anos, uns 9 ou 10 anos. Amanheceu com um papo, assim, um negócio enorme no pescoço, grande, uns 10 centímetros. Ela levou para eu orar, todo mundo desesperado, levou para eu orar. Nós oramos, ungimos, oramos, assistimos, eles oraram. E ela foi no médico. Fizeram todos os exames, não descobriram o que que era, passou um tempo e desapareceu. Aí, ela veio conversar comigo, eu falei, bom, não era nada, né? Não era nada, desapareceu, o médico não achou o que que era, não era nada. Glória a Deus por isso. Ficou por isso mesmo. Passado uns 2 meses, alguém bateu na porta da casa dela. Olha, você não me conhece? Também não te conheço. Mas eu estava orando e Deus mandou eu vir aqui na sua casa. Deus mostrou que eu tinha que vir nessa casa para falar com você. Aí a pessoa já fica assustada, né? Não é comum um profeta fazer isso. E ela falou, mas o que que é? Deus falou comigo que ele fez uma obra maravilhosa na vida de vocês, uma grande cura, mas vocês não deram glória para o nome dele. E ele veio aqui mandar para dizer para vocês que vocês têm que parar para honrar o nome dele pela grande obra que ele fez. E na hora eles lembraram, foi a menina que tinha sido curada. E eles disseram que não tinha sido nada, mas na verdade era Deus que tinha curado a menina. Em vez de ver Deus curando, preferiram imaginar que não era nada. Eita, isso aí foi um quebrantamento na família. O que esse povo chorou, o que esse povo fez culto de louvor, não está escrito. Mas o principal é que Deus tem o seu endereço. Ele tem a foto da fachada da sua casa. Né? Com Paulo não foi assim? Né? Vai lá na rua direita, fala lá com o homem. Ele está orando uma hora dessa, ele está cego. Você vai orar e vai cair as escamas do olho dele. Eu tenho um propósito naquele homem. Isso é muito mais precioso do que você saindo correndo atrás do profeta. Um vaso escolhido. Irmã, vaso, ora. Vê se o senhor tem algo para dizer para mim. Terrível isso. Não faça isso. Ensina para o seu povo não fazer isso. Porque é muito perigoso. Espírito de adivinhação pode entrar no meio dessa história. Por quê? Porque quando você procura o profeta, ele se sente na obrigação de ter que te falar alguma coisa. E às vezes ele não tem nada para dizer. Mas para não perder a reputação, porque ele tem uma reputação. Como é que você vai embora dizendo que você foi lá e Deus não usou ele? Ah, mas Deus vai usar. Se Deus não usar, ele mesmo usa. Ele vai dizer alguma coisa. E é nessa hora de dizer alguma coisa que ele pode falar algo da sua mente. Ele pode falar algo que não é de Deus. E espíritos de adivinhação entrarem no meio. E eu não quero que os irmãos incorram nesse risco. Que o Espírito Santo, somente ele, conduza a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos avançar? Existem também meios extraordinários. Essa é a nona maneira de Deus conduzir você. Os meios extraordinários estão na palavra de Deus. Você não deve orar por eles, mas eles podem vir a acontecer com você. Deus pode falar através de meios extraordinários. Por que que Deus usa meios extraordinários? Há duas possibilidades. Primeiro, Deus usa um meio extraordinário quando a situação é muito grave. A situação é muito urgente. E ele não pode correr o risco de você não entender perfeitamente. Então ele usa um meio extraordinário para falar com você. Uma voz audível, um anjo, alguma coisa assim. Porque a situação realmente é grave. Tipo José, que o anjo ia falar com ele. Maria, não é verdade? Mas também você deve avaliar. Meios extraordinários pode significar também que você é tão surdo que Deus não tem outro jeito de falar com você. Você é tão cego que não tem outro meio de Deus falar. É igual Balaão, tão cego que o Senhor colocou uma mula na frente dele. Dá para ver Balaão testemunhando, dizendo, ei, irmão, tive uma experiência tremenda com Deus. Vim andando pelo caminho e a mula falou comigo. Na hora que ela falou, arrepiei todinho. Falei, até eu arrepiaria. Uma mula falando, como é que será que foi a voz dela? Abraão, ou Balaão. Por que que Deus teve que falar assim com Balaão? Porque ele era surdo para com Deus. Ele não ouvia de outro jeito. Então cuidado com isso. Não busque experiências extraordinárias. Mas apenas saiba que elas podem acontecer. Quais são as duas experiências extraordinárias mais comuns no meio dos crentes? A primeira é sonho. É a maneira mais comum. Crente tem sonho, ou como o povo sonha. Como tem irmão que sonha? Direto me ligando, pastor, sonhei, o que você acha que é? Eu vou te dar uma regrinha bem simples com relação ao sonho. Se você sonhou e não sabe o que significa, esquece. Se for um sonho de Deus, você vai saber na hora o que é. Quando você acordar, você já sabe o que é. Pastor, por que você diz isso? Porque na Bíblia, os únicos que não sabiam o significado do sonho eram os descrentes. Quem que foi? Faraó e Nabucodonosor. Se você é crente, você sabe o significado do seu sonho. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Porque tem irmã que sonha muito. Eu falo das irmãs, mas não é preconceito não, porque elas sonham mais do que os irmãos. E às vezes tem irmã que fala. Uma vez uma irmã me procurou para contar um sonho que ela teve com a outra irmã da igreja. E ela falou, pastor, eu tive um sonho. Eu falo, conta, irmã, qual foi o sonho? Eu sonhei que eu vi a fulana, ela estava na minha casa. E na minha casa tem uma garagem que tem uma rampa. E ela estava embaixo da rampa. E a minha filha estava lá em cima da rampa. E ela chamava a minha filha, vem, desce a rampa. E eu acordei. Eu falei, é? E aí? O que, que isso significa? Pastor, eu acho que eu sei o que é. Aquela rampa é homossexualismo. É mesmo? Aquela irmã que estava embaixo tem problema homossexual. A minha filha em cima, ela está chamando a minha filha, seduzindo a minha filha. É Deus me advertindo. Eu falei, irmã, não fala mais isso não. Não conta para ninguém não. Fica só entre nós dois. Isso é a coisa mais maluca que eu já ouvi até hoje. Não faz isso não. Mas a irmã não me ouviu. E saiu espalhando. E arrebentou com a vida da irmã. Porque foi Deus que mostrou que ela tinha problema homossexual. Não tinha nada. Veio a ser depois até uma pastora na igreja. Uma benção. Tudo porque alguém teve um sonho. Cuidado com o sonho. Se Deus quer falar com você em sonho, vai falar sobre você, não sobre os outros. Está me ouvindo? Cada um sonha. Por que Deus pode usar o sonho de cada um? Por que tem que usar o seu sonho para falar com o outro? Se os dois estão dormindo. Deus fala com cada um no seu sonho. Tá bom? A segunda maneira mais comum com Deus fala através, ou fala com os crentes hoje em dia, de maneira extraordinária, é através de anjos. Aos anjos falam. Gálatas 1:8 diz, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Deus pode enviar um anjo para falar com você, mas lembra, o diabo pode enviar anjos também. Portanto, cuidado, anjos têm que falar a palavra. Se um anjo vier a você e ele não falou a palavra que está escrito, não concordou com o que está escrito, ainda que seja um anjo, não é de Deus. Está me ouvindo? Mas pode acontecer de ter anjo. Uma terceira maneira é a voz audível de Deus. Deus pode falar de maneira audível? Pode. Mas essas maneiras extraordinárias, elas não são o padrão, não são o modelo. O padrão de Deus é, Deus fala conosco no nosso espírito. O nosso espírito tem a função de sintonizar a voz de Deus. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos orar com um com o outro mais uma vez. Ora com seu irmão, para que Deus dê a ele um espírito sensível nessa hora. E que seja capaz de discernir as direções de Deus. Ser cristão é ser capaz de discernir essas direções todas. Amém? 2 a 2. Ora por ele agora. Libera a bênção de Deus sobre ele. Um coração sensível para Deus.